aqui. No céu eu vou voar e lá terei um corpo transformado, novas vestes vou ganhar. O dia não terá, a noite não virá, só haverá um grande coro cantando santo, santo é Jeová. Já se aproxima o grande dia, eu não sei a hora, mas posso afirmar que ele jamais falhará. Sua palavra em vão não voltará. Alegra-te, noiva, alegra-te, igreja, mantenha a fé. O noivo precisa te ver de pé. Ele virá como um ladrão, então mantém logo sua posição. Guarda a palavra, mantém a palavra escondida no teu coração. Vamos todos ensaiar a canção que cantará diante do grande trono. Santo, santo, santo é Jeová. Vamos todos combater o bom combate e vencer. Vestes vou ganhar.